Aciona 5422, controle 120.8. Autorizado Campina Grande, nível de voo 370, rota conforme, apertura no zero, decola da pista no zero, primeira curva à esquerda, Pucas e Paz, aciona 5422, controle 120.8, voo 196. Voo 196, portão 62, a reporte para o pushback e questionamento. 90, quando possível, dá todo o alvo 1363. Voo 1884, submantenha então o nível de voo 190, autorizado como nível final. Ok, na escuta direta, obrigado. Voo 1884, voo Conde, direto posição Conde. Posição Conde, obrigado. Ata Romeu, Romeu Oscar Bravo, prossiga. Litoral Sul, reporte nacional para pouso com Sierra Witch e Delta Lima. Após a passagem do Airbus da retaguarda, coordena com a equipe de solo, chame táxi. Após o Airbus da TAP, coordenará com o pessoal de solo, autorizado para chegar em treinamento, voo 966. Voo 620, Duna completa final do procedimento, chame Torre Salvador, ano 8, decimal 95. Boa noite, 95, boa noite. Salvador, uma boa tarde, voo 620, ILS. Boa tarde, voo 620, autorizado o pouso, na 10, o vento é 1,70 graus, 1,39. X20, decola da 1-0, primeira curva à direita. Segue perfil de saída da EL, transição coral, aciona 5010, controle 120.8. EL 220 autorizado na voo 77, decola da 1-0, primeira curva à direita na DAEL coral. Chanana 327, planejamento correto no parte 3, reporte para pushback e acionamento. Reportaram, no Chanana 6355, pronto, cópia. Pronto, cópia, prossiga. Chanana 6355, autorizado Guarulhos, GPS 1-0, após conforme rota, nível 360. Decola da 1-0, primeira curva direita. Segue perfil de saída da EL, Leda, Motiva. Aciona 5433, controle 120, decimal 8. 8, foi para a rotatória e desça para 1000 pés, altímetro 1096. Alfa, 1000 pés, 1016. O controle. Chaname 355, deslizamento correto, na remota 14, no reporte para o pushback e acionamento. Vai reportar para o acionamento 6355. Romeu, Romeu, Oscar Bravo, confirme posição. Entre, reposta na final para pouso. Solo Salvador, voo 1966, solicito autorização para táxi com 1-1-6 a bordo, 4 horas e 6 de autonomia, alterna, Maceió. Voo 1966, autorizado táxi, via parte 1, no Índia, até o ponto de espera, no ponto de espera, chame torre 1-18-95, ajuste na 0-6. Táxi autorizado via parte 1, no Índia, no ponto de espera, pista no 0, chamar a torre 1-18-95, com 0-6, no ajuste, voo 1966. No 620 no solo aos 4 anos, direita, chame o solo 219. 219. Jogou 1620, escuta. 1620, autorizado táxi via Alfa Juliette, portão 5. Táxi direto, Alfa Juliette, portão 5, gol 1620. Boa tarde, Bono 966, livre decolagem, da 1-0, o vento é 1-80 graus, 1-09. Autorizado alinhar e decolar pista no 0, Bono 966. Mudança Bravo, volta na força. Mudança Bravo, frequência livre. No 884, serviço radar encerrado, está agora a 18 milhas para a posição Conde, mantenha o nível de voo no 90 e chame o controle Aracaju no 20, decimal 3. 203, 184, boa. No 966, decolado aos 43, chame o controle Salvador 1208, boa viagem. Controle Salvador 1208, quando 966. Controle Salvador, boa tarde, quando 966, 1300 pés, saída PUCA. Quando 966, boa tarde, contato radar na decolagem, submantenha o nível de voo autorizado via saída PUCA. Salvador, mantenha o nível de voo 370, sai da PUCA, o Bono 966. Nova Zô, muito boa tarde, Azuma Aeronave 18, na Mare, com a informação óptica. Azul 6918, acione identificação, chegada à Mare autorizada, dessa via chegada para o nível de voo 050, altímetro na 0 no mínimo. Via chegada 080, com ajuste 1200, Azul 6918. Controle Salvador Gol 9966, solicita um desvio à esquerda para o A030 para evitar formação por aproximadamente 10 milhas. Gol 9966, acione os desvios após voo e Jamo. Após os desvios, voa Jamo, Gol 9966. Azul 6918, desça para o nível de voo 050, via chegada. 050, via chegada, Azul 6918. Aero 6327, posição no 3, pushback acionamento. Você na 6327, confirma a posição? 1-3. 6327, posição 1-3 do pátio 1, autorizado, chame táxi. Autorizado, porta táxi 6327. Marinha 7069, informação em curso é ótica. Comanda tuba, pronto, cópia. Marinha 7069, autorizado, comanda tuba, conforme rota, nível 040. Decola da 1-0, primeira curva à direita. Segue perfil de saída coral, aciona 5426. Controle 120, decimal 8, torre 118, decimal 95. Autorizado para a Marinha 408, na base, comando a sua, conforme roda, torre de voo 040, decimal 120, após curva direita, saída coral, 5426, responde, controle Salvador 1208, torre 118, 95. Marinha 7069, cotejamento correto, confirme o BOB? 03, para acionamento. E táxi, chame a torre 118, decimal 95, Marinha 7069. Salvador, Azul 4118. Azul 4118, informação ótica, confins, pronto cópia. Pronto cópia, siga. Azul 4118, autorizado confins, DPZulu 21, após, conforme rota, nível 360. Decola da 1-0, primeira curva à direita. Segue perfil de saída Arbor, após Elefa, aciona 5456, controle 120, decimal 8. Azul 4-1-8, autorizado 360, confins da Pesudo 2-1, decola da 1-0, Arbor, Elefa, rota do plano 5456, transponder, controle Salvador 108. Azul 4118, cotejamento correto no portão 3, reporte para o pushback e acionamento. Será. Decimal 85, alterna 125, decimal 45, gol 966. para o táxi Oceanair 6327, Buenos 09 a bordo, 3 horas, Salvador. Oceanair 6327, autorizado táxi via parte 1, indo até o ponto de espera, no ponto de espera, chame torre 118, decimal 95, ajuste no 0, no meio, bom. Nível táxi, parte 1, Índia, 1895, 1016, obrigado, boa tarde, 6327. Controle Salvador, é o Azul 2789, com informação mostra, boa tarde. Azul 2789, boa tarde, acione identificação, chegada bom, foi autorizada. Quando o ideal de descida, desça via para 4.000 pés, QNH 1096. Chegada bom, descendo via para 4.000 pés, 1016, Azul 2789. Tango Eco Delta Fox, boa tarde, confirma o pátio, pista Gregola, intenções? Corre o Chanel 6327.090. Chanel 6327 está autorizado a decolar da 10, vento 160 graus, 07 nós. Autorizado a linha decolar na 0, Oceanair 6327. Da 17, primeira curva à direita, perfil da saída coral, nível 040, aciona 0260, controle 120, decimal 8, torre 118, decimal 95. Uno 208, controle. Eco Delta Fox Trot, apenas confirma quantas milhas se afasta. Azul 6998, desça para 2.000 pés, QNH 1096. Autorizada final do procedimento de aliança X-Ray, pistão no zero, sendo estabilizado. Desce 2.000 com 1.016, autorizado X-Ray da pista 10, chamará estabilizado azul 6918. Transponder 5446, para acionamento táxi, chame a torre 118 decimal 95, Eco Delta Foxtrot. Salvador, Marinha 7069, pronto para o táxi. Marinha 7069, está livre o táxi até o hotel. Chame para o ingresso 910. Chamada para o ingresso 910, Marinha 7069. Na 6327, decolado ao 54, chame o controle, Salvador, 1208. 208, 6327, boa tarde. Boa. Muito boa tarde, Oceanair 6327, saída do EL. Oceanair 6327, contato radar, sobre montanha ao nível de voo 220, Após 2000, vou direto Coral. Após 2000, Coral para 220, 6327. Equilibrando 120 para 4000, fechando o nível 6789. Thank you. Torre Eco Delta Fox. Eco Delta Fox, livre acionar, chame táxi. Está pronto para o táxi, livre Delta Fox. Autorizado, táxi, até a papá, o Eco Delta Fox. Táxi até a papá, Delta Fox. 120.8. Alfa Charlie Mike, confirma o POB e o baixo. Alfa Charlie Mike, autorizado o acionamento para o táxi, chame a torre 118 decimal 95, Mogu. Alfa 097, pronto, cópia. Pronto, cópia. Zona 097 autorizado com 20, VFZ Zulu 21, baixo conforme rota, nível 360. Decola da 10, primeira curva direita. Segue perfil de saída Arbor, transição Elefa, aciona 5470, controle 120 decimal 8. Autorizado com 20, nível 360, vendo para Zulu 21, decola da 10, curva direita, Arbor Elefa. Transformador 5470. Controle 1208, é o Gono 097. Gono 097, cotejamento correto, no posto 4, reporte para o pushback acionamento. Preparar. Papa Romeo Delta, Lima Mike, pronto, sobe. 1895, relógio. 1895, boa. Bola de imediato? Ah, autorizado. As luzes e as manobras estão autorizadas a linha e decolar da presente posição, a partir da interseção. O vento é 1,40 graus, 059. O Marinha 7069, a linha de decolagem. Mike autorizado, Brasília. Via Zuluna 7, após conforme rota, nível 400. Decola da 17, primeira curva direita. Segue perfil de saída Arbor, transição Elefa, aciona 5467, controle 120 decimal 8. Romeu de Alta Lima Mais, autorizado Brasil 400, Zulu 7, após conforto, decora da 17, na primeira curva de direita, perfil de saída Arbor, transição Elefa 5467, então transponder 1208, é o controle de saída Delta Lima. Papa meu Delta Lima Mike, planejamento correto, confirma o POB e o pátio. Delta Lima Mike, está com o POB de 3 horas e 50 minutos de autonomia. Alta Notícia Bravo, Itália 90, está no pátio 4. Pouso na 1-0, azul 6998, vento de 140 com 5, confirme. Chame a torre 118 decimal 95, Delta Lima Mike, vem louco. Solo Salvador Azul 41-18 na 13, posto de acionamento. Eu saí da Coral, na traúa de 1-0-0. 1-1-8, na 13, autorizado, pushback acionamento, chame táxi. 13, autorizado, chamará Azul 41-18, obrigado. Delta Fox aguarde alinhado, apenas aeronave da Azul está na curta final da 1-0. Iremos coordenar aqui sua decolagem com controle, só mais um instante. Delta Fox, está aguardando. Sou de Coral, acendendo para 4, meu pé levando a redução. Romeu, tem um campo à vista. Quente, Alfa Juliette Romeu, mantém a proa da rotatória, desça para 1.000 pés. O altímetro permanece no 0 no meia, Aguardo transferência das comunicações. Alfa Juliette Romeu. Vento, autorizado chama táxi, o Papa Romeu Delta, Lima Mike. Olá, táxi, Delta Lima Mike. Papa Romeu Alfa Charlie Mike, mantém o ponto zero. Delta Fox, aguarde autorização do controle devido a um helicóptero tá cruzando aqui o eixo de decolagem. Só mais um instante para o seu início da decolagem. Delta Fox. Diga. Qual é a matrícula da aeronave? Charlie Sierra Romeo, ciente, destino é Salvador? Ciente, via corredores, reporte ingressão no corredor Interlagos, confirme transponder acionado, tipo de equipamento e pessoas a bordo. Ciente, número 2, no setor aguarde. Guarda. Solo Salvador, Azul 6918, livrou o Fox Trot. Azul 6918, autorizado táxi lento via Alfa, mantém antes da Juliette. Lento via Alfa, antes da Juliette, mantém, Azul 6918. Acelera 635 para o SAC. Temos 126 a bordo. A autonomia de 5 horas alterna o galeão. Acelera 655, autorizado o táxi. Via Pátio 1, aposte, segue o Embraer Azul, finalizando através do portão 3, via Índia, até o ponto Itibera. No ponto Itibera, chame torre 118 decimal 95, ajuste no 096, bom voo. 096, quantidade de 295, acelera 63. Mesa autorizado para o segmento de SX-Ray, informaremos quando estabilizado os 2789. Salvador Azul 4198, táxi com 121 na borda, zona meia de 4 horas, Serra Bravo, quilo, Serra Bravo, Romeu Papá. Azul 4118, autorizado táxi e ainda até o ponto de espera, no ponto de espera, Cheme Torre 118, decimal 95. Ajuste no 096, no 090, 295, livre táxi 10, o 4198. Sou Salvador, Papa Romeo Delta Lima Mike, 4, acionado, pronto para o táxi, finalizar o nosso serviço. 2, Papa Romeo Alfa Juliette Romeo, sobre a rotatória, mantendo 1000 pés. Ok, Alfa Juliette Romeo, tá autorizada a final da 1-7. Romeo. Web Delta Fox, livre decolagem 1-7, vento 1-40 graus, 05 nós, restrito 2000 pés. Livre decolagem Delta Fox, restrito 2000, Delta Fox. Então 3, assumi a 9-8. Taxa até o ponto 0-7, Delta Lima Mike. Sané 6327, chame centro Recife, frequência na 25 decimal 1, alterna na 33 decimal 95. 251395, Xenar 6327. Oi, Salvador, Azul 418, ponto espera na 0, boa tarde. E Azul 4118, autorizada a linha, mantenha no 0. Mantenha no 0, Azul 418. Ali Serra Romeu, confirme a altitude que mantém. Zero grau, 05 nós. Alfa Juliette Romeu. 5 Delta Fox, decolado ao 06, chame o controle, Salvador 1208. Controle Salvador 1208, Echo Delta Fox. Controle Salvador, o Echo Delta Fox, decolando o momento 5446, acionado. Papatango Echo Delta Fox, contato radar da decolagem. Submantenha 2.000 pés, está restrito a 2.000 pés, o Echo Delta Fox na saída coral. Delta Fox restrito a 2.000 na saída coral, Delta Fox. Confirme intenções, Echo Delta Fox. Afastar aproximadamente 20 milhas, senhorita, se possível, e voltar na proa de dona para um ILS, é bom check. Tente Echo Delta Fox, suba até 3.000 pés, QNH 1006. E reporte para aproximação, para o ILS. Subiu para 3.000, livre da restrição, a sessão até 3.000 e vai chamar para o regresso. Visando na final, azul 2789, visual com campo. Azul 2789, completa a final do procedimento, chame torre Salvador 98, decimal 95. 1895, 2789, graças, Anitta, boa tarde. Boa. Torre, corte 663, 5.0, pronto. O Xané 6355, ponto espera pronto. Já tem o ponto espera, o Xané 6355. Ok, o Alfa Juliette Romeu no solo 08, atrás qual o pátio? Pátio Papa, nada bem. Ok, libere na esquerda inicialmente, na Quebec, e aguarde para o ingresso na pista no 7. Torre Salvador é o azul 2789, está cruzando na final a 1 milha de estar. Azul 418, decolando 08, chame o controle, 208. 208, azul 418, boa tarde. Azul 2789, livre pouso no 0, vento 130 graus, 05 nós. Livre pouso não no 0, azul 2789. O Papa Romeu Delta Lima, Mike, alinha e manteu no 7. Ali mantém 1-7, Delta Lima Mike. Após 2.000 pés, vou em direto Elefa. Direto Elefa após 2.000, azul 4, na noite, chave 360. O Delta Fox foi autorizado subida para 3.000 pés. 3.000 pés, Delta Fox. O ataque ficou no 097. 182 a bordo, 3 horas e 10, alterna Campinas. 1097, autorizado táxi via Índia até o ponto de espera. Ponto de espera, chame torre 118, decimal 95. Ajuste no 0 no 6, bom. Índia até o ponto de espera, quanto 9895, ou no 097. Reporte atingido devido ao tráfego anteriormente informado. Agora na sua posição de 11 horas, 3 milhas. Delta Fox, restrito a 3.000. Vai estar atento ao trato. Senhora Nath. tarde, Alfa Juliette Romeu. Bem, se for rotatória, reporte rotatória visual com campo, Charlie Serra Romeu. Charlie Serra Romeu, não recebo seu transponder. Senhor, cheque o transponder e aguarde até que eu verifique seu modo alto. É negativo, Charlie Serra Romeu. Salvador, o gol 1620, uma Oscar, autorização Recife, boa tarde. 1620, boa tarde, informação Oscar, confere. Autorizado Recife, conforme rota, nível 370. Decola da 10, primeira curva, esquerda. Segue perfil de saída, Puca, Jamo, Caju. Aciona 5512, controle 120. Décima 8. Então, autorizado, nível 370 para Recife, decola da capoeira 10, com a primeira curva esquerda na Puca, Jamo, Caju. 1-2, eu transpondo, 208. Mono 620, contagiamento correto no portão 5, reporte para o Pichibé de acionamento. Vai reportar, 1-620. Sou Salvador, boa tarde, Azul 2789, ligou na época. Azul 2789, boa tarde, autorizado táxi. Via Alfa Kilo 43, lá atente ao sinalizador. Alfa Kilo 43, atento ao avalizador azul 2789. Delta Lima Mike decolado aos 13, controle Salvador 1208. Salvador 1208, controle de Delta Lima Mike, bom. Pronto, minha frente por sempre. Xanã 6355 está autorizado a decolar da 10, vento é 130 graus, 8 nós. Autorizado, 6355. Meu Lima Delta Lima Mike, contato radar, se mantém ao nível de voo 400 via saída Arbor. Sobe 40 via Arbor, Delta Lima Mike. Charlie Serra Romeu, confirme a proa que está mantendo, não está voando a rotatória. Mantendo agora a magnética 060, passando outra vez norte do LQ. Gente, o senhor vai prosseguir para Salvador? Negativo, fazer primeiro um sobrevoo no setor norte do aeródromo. Gente. É, 355, decolada 105, o controle 120 décima 8. 208, né? Para o procedimento ALS, senhores. Gente, é com Delta Fox. Foi para a Duna, desça para 2000 pés, altímetro na 06. Autorizado a final do procedimento ALS, que se repita na 0, chama estabilizado. Confirme a velocidade indicada. Controle Sinema 6355. Sinema 6355, contato radar. Subir montanha o nível de voo 360 via saída da EL. 360, autorizado em approach Leda ou da EL ou Sinema 6355? Foi direto Leda, 6355. Leda, obrigado. Sinema 6355 está restrito, super restrito até o nível de voo 160. O Sinema 6355. Restrito 160. Mas posso fazer um favor de tentar coordenar a proa de Montiva, por gentileza, com o 355? Aguarde. Obrigado. Vamos dar uma tarde. Ele está andando uma tela branca, 090, 57 milhas. Juliette Serra Tango, acione identificação. Correção, o Juliette Serra Tango aguarde contato radar, foi para a posição Aman para interceptar a chegada Aman, QNH-10-16. Chame quando pronto para descido, Juliette Serra Tango. Afirmativo, vai voar Aman, Juliette Serra Tango. Charlie Serra Romeo, confirme o local do sobrevoo. O Charlie Serra Romeo para o controle. É autorizado agora, seguir para... Gente, vou ir para a rotatória, reporte rotatória. Você não possui as cartas dos corredores, a carta dos corredores visuais de Salvador? Alfa Charlie Mike, decolado aos 1-6, ou melhor, aos 1-7, agora chame o controle de Salvador, 1208. 208, prato, Alfa Charlie Mike. Controle Salvador, boa tarde, o papapapá, Alfa Charlie Mike. Papapá, Alfa Charlie Mike, contato radar, submantenha o nível de voo 960 via saída MOMO. 960 via MOMO, Alfa Charlie Mike. Controle Azul 498. Azul 498, chame Centro Recife, frequência no 28.8, alterno no 260. 288-260, Azul 498, obrigado, boa tarde. Boa. Papapá, Charlie Sierra Romeo, mantendo-se em regras de voo visual, o senhor vai voar na proa 210 a 5 milhas na proa, correção, o senhor voando na proa 210, na magnética 210, por 6 milhas é a posição da rotatória. Gente, confirme a velocidade indicada da Eco Delta Fox. 165. Gente, se possível, mantenha a velocidade indicada até a próxima posição Duna para sequenciamento. Delta Fox, mantenha a velocidade até a Duna para sequenciamento. Eco Delta Fox, reporte estabilizado na final do procedimento ILS X-Ray, pistona 0. Montará estabilizado na final do X-Ray. Controle, confirme para o Alfa Charlie Mike, não está restrito a 2 mil pés até o cruzamento do campo. Alfa Charlie Mike, livre ascensão até o nível de voo na 60. Alfa Charlie Mike, grato. Na 6314, acione identificação, chegada à área autorizada, desça até o nível de voo 100, altímetro 0.6. Papa Romeo, Lima Lima Alfa, acione identificação, chegada à área autorizada, voe para a posição Mari, QNH-10-16. Chame quando pronto para descida. Amari para descida, Lima Alfa. Para descida, Juliette Serra Tango. Juliette Serra Tango, desça até o nível de voo 050, QNH-10 no meio. Descendo para 5.000, com 16 na frente da Mari. Charlie Sierra Romeo, reporte visual com campo. Controle visual com campo. Papa Romeo, Lima Lima Alfa, desça até o nível de voo 050, QNH-10-16. 050, alistado no 06, Lima Alfa. Não chame o controle, 1208. Zero 097, contato radar na decolagem, submantenha o nível de voo 360 via saída arco. VA, Borão 360, Borão 097. É 6355, submantenha o nível de voo 360. Charlie Sierra Romeu, visual com campo, Charlie Sierra Romeu, chame a torre Salvador, no 8, decimal 95. Chama na torre, graças. Oceané 6355, suba sem restrições até o nível de voo 360. Confirma em tudo 6355. Suba para o nível de voo 360, Oceané 6355. 360, 6355. Oi, Charles, Sierra Romeu, prossiga. Estou aproximando aqui para o seu setor norte, mas ainda vou manter um sobrevoo aí na sua proximidade, afastado 2 milhas, senhor. Autorizado, não, não há tráfego a reportar. Obrigado, não, você escuta permanente, comandante. Oceané 6304, reduza para 250 mais. Da 3217, pronto, conta. Prossiga, 3217. Da 3217, autorizado Serra Bravo, Charlie Fox, conforme rota, plano de voo, nível 340. Decola, pistão no zero, primeira curva, direita, perfil de saída da El, Leda, Motiva, Mike, Oscar, Tomo, Victor Alves. Transmode 5506, controle em 1208, da 3217. Autorizado, confio 340, decola da 10, com curva direita da El, Leda, Motiva. Transponder 5506, controle 208, do centro 32. Correto, cortejo avião, tinha um produto pushback 09. Avarato, pushback do 3217. Alfa Romeo, Delta Lima Mike, chame centro Recife, frequência no 28.8, alterno no 26.0. Recife 1288, alterno 260, Delta Lima Mike, boa noite. Na 6314, desça para o nível de voo 060, altímetro no 0 no 6. Em qual localidade? O condomínio Encontro das Águas, senhor. Ok, o Charlie Sierra Romeu, informe iniciando a remetida. Vamos lá, iniciando a remetida, senhor. Obrigado. Oceané 6304, reduza para 2209. 2209. Controle, autoriza o gol 1097, vai left. Mantenha o perfil de saída Gol na 097. Gol na 097, copiou o controle? Eu recebi, eu fiquei lá na cabeça esperando uns 3 minutos para decolar, para tentar minimizar o atraso que foi causado. Papatango Juliette Serra Tango, confirme a velocidade indicada. Indicado 170 pelo CID 184. Tem condições de manter a velocidade indicada até a próxima duna para sequenciamento? Afirmo. Cliente, mantenha, reporte iniciando redução, desce até 4.000 pés, QNH 106. 4.000 com 1.016, Tango. Eco Delta Fox estabilizado, senhoras. É com Delta Fox, completa final do procedimento, chame Torre Salvador, 18, decimal 95. 18, 95, Delta Fox. Boa tarde, Eco Delta Fox. Eco Delta Fox, continue a aproximação, ainda não tem o tráfego à vista. Aguarde a autorização de pouso. Delta Fox, a intenção é tocar arremeter, senhor, para circular em toque arremetida, dois toques arremetida no, na 17, se possível. Confirma, aproximando para 10 ILS, intenção de cancelar e prosseguir para 17 TGL, confirma. Negativo, toca, arremete, modifica e prossegue para mais dois toques arremetida na 17. É bom de cheque. Ciente, informa um helicóptero mantendo 500 pés no setor norte, é um Robson 66. Após a arremetida da 10, vai manter a proa de decolagem até, no mínimo, no 1.500 pés. Após ingressa a perna do vento, pista 10, aguardando para tocar arremeter na 17. Delta Fox, decola, arremete, toca, arremete e prossegue 1.700. E regressa na perna do vento da 10, aguardando para pouso no 7, Delta Fox. Confirmando, no 1.500. No 1.500, após esquerda, perna do vento da pista 10, aguardando instruções para girar a base 17. Delta Fox, entendido. E está embaixo travado para 2 terra. Gente. Para 8 nós, o ajuste de altímetro é 10, 16. Já se arrumou, arremeteu e está aproximando para o aeroporto, senhor. Entrada do Coco. Aguarde instruções para prosseguir final da 17. Mantenha setor norte do aeródromo sem interferir com a final da 17. Mantenha setor norte sem interferir, senhor. Frequência no 28, decimal 8, alterna no 26, decimal 0. 288260, voo no 097. Apatatá, Alfa Charlie Mike, chame Centro Recife, frequência no 26, decimal 85, alterna no 25, decimal 45. 1-2-6-8-5-1-2-5-45, Alfa Charlie Mike. Da 10 após ingressar a perna do vento da 10 no 1.500 pés. Após que a aeronave ingresse a perna do vento, será autorizado na sequência pousar a cabeceira 17. Copiou o Charlie Serra Romeu? É, copiado sim, senhor. Então aguarde, senhor. Vou aguardar aqui no pairado, setor norte. Gente, reporte visual com tráfego nacional da 10. Reporte lá com visual. O Eco Delta Fox informa o tráfego à sua esquerda, na posição de 11 horas, é um Robson 66. Não vai interferir, livre tocar em metida na 10, vai ter 130,07 nós, para o ajuste de altímetro 10, 16. Delta Fox, sim. Tchau, Serra, meu para visual com a aeronave na aproximação da 10. 7. Charlie Serra Romeu, condições de aproximar direto para 5, tá certo? Afirmativo, senhor. Gente, autorizado manter aí a linha da estrada do Coco. No través da 17, autorizado ingressar e direto, prosseguir direto, pátio 5. O vento é 130,07 nós, o ajuste é 10 nós. Depois da 17, ingresso para pátio 5 direto, senhor. Obrigado. Essa é uma terminal de Aracaju. Para Serra Brava Victor Tango, conforme rota, plano de voo, nível 380. Decola, pista 10. Primeira curva direita, perfil de saída da El, Leda de Deve. Monte de Septa, presumo 44 e segue conforme rota. Transponder 5525, controle em 1308. Papa Romeu, X-Ray, Juliette, Serra. Estádio Azul 4206, acione identificação, chegada Mari, desça via chegada para o nível 060. 060, Mário, desce o azul, 4206. CD6314, estação de vetoração para sequenciamento, número 2, mantenha a presente pro limitado pelo localizador. Desça para 2.000 pés. Descendo a 2.000, mantendo pro limitado pelo Lima, Lima Alfa da presente, voe direto Duna, desça para 3.000 pés com ajuste 10.06. Presente apontou para 3.3. Sim, Campinas. Essa foto tocou e arremeteu aos 3.0. Uno 1500 pés esquerda, perna do vento, pista 10 para a aeronave. Aguarde gira base, final da 17. Delta Fox, após dele 500, curva à esquerda, perna do vento da 10, aguardando para a 17. Derrubou. Verificação, deixa ver a chegada bomb para o nível 080. Via bomb 080, bom. Charlie Serra Romeu, ciente, seu solo 31, frequência ali. Outra vez a posição 612, reporta quando lá. Livre táxi até outra vez a 612 e lá reporta. 3217. Tá passagem por cima para decolar aqui. A gente, então, o número 20 mantém a posição na saída do pátio 3 e informe que conforme solicitado pelo controle, manterá restrito o nível 160 após incêndio em coordenação com o mesmo. Ok, para o gol 160, outro, agradece o gol aí, bom voo. 317 solicitado táxi via pátio 1 após Índia, ponto para a pista 10 torre, 11895. Genegal 10 no meio, bom voo. Tango, fui LS a 3.000 pés. Tango, completa a final do procedimento. Se possível, mantenha a sua indicada até o externo e chame a torre Salvador 118.95. Pô, se eu mantenho até o externo, se quiser, até um pouquinho mais do externo. Delta Fox informa o tráfego Juliette Serra Tango, aproximando 10, é um Charlie 310, provavelmente cancelará e prosseguirá para 17, aguardando instruções Charlie Serra Tango, reporte visual com tráfego. Delta Fox batendo 1500 na perna do vento 10, aguardando liberação, tá, ainda não tem tráfego à vista. O número 20 confirma somente o POB e a alternativa, somente foi entendido 3:30 na transição. Mas, então ficou POB 173, 3:10, João Pessoa é o certo.